história de vida de hoje é uma recordação de infância que fala de um dilema moral, entre a preservação de uma memória de um avô ou a cedência dessa memória para que possa vir a ser memória de outra pessoa. Chama-se A Guitarra do Meu Avô Júlio. Lembro-me bem. Foi num dia de calor, ao fim da tarde. Estávamos a lanchar refresco de limão, pão com manteiga e marmelada. A minha mãe dizia: o Chico pediu-me para ir ao jardim brincar com os amigos e até agora não voltou para lanchar e fazer os trabalhos da escola. Mal acabou de dizer isto, entra ele, esbaforido. Tira o boné. O cabelo molhado, de transpiração, cai para a testa. As faces muito vermelhas. Estava mesmo bonito. A minha mãe chamou para lanchar, mas ele de pé, com o boné, às voltas entre os dedos, não saía do mesmo sítio. Voltámos todos para ele. A minha mãe perguntou-lhe: o que aconteceu? Mãe, quero pedir-lhe a guitarra do avô Júlio para dar ao Sr. Joaquim. Ao Sr. Joaquim? Sim, mãe, o jardineiro. Mas por que haveria eu de dar a guitarra que era do meu pai? Porque ela está a estragar-se, por não tocar há tantos anos, e o Sr. Joaquim tem a dele tão velha que já não pode tocar. Meu filho, isso não pode ser assim. É uma recordação do meu pai. E um dia vocês poderão vir a querer aprender a tocar. O meu irmão, muito direito, com as calções muito curtos, como era moda, os joelhos esfolados, o cabelo desgrenhado, vermelho, os olhos muito abertos. Ah, como eram bonitos. Até parecia mais alto. Mas mãe, isso não é o que a senhora nos tem ensinado. Sempre nos disse que se uma pessoa precisasse de alguma coisa que tivéssemos e já não nos fizesse falta, nós deveríamos dar-lhe. Quando eu quis guardar como recordação o meu livro da escola, a mãe disse-me que a melhor recordação era eu lembrar-me que o José ficaria sem livro da escola se eu não lhe desse o meu, pois os pais dele não tinham dinheiro para lhe comprar. A minha mãe olhou comovida. Duas lágrimas caíram. Não falou, mas com os seus gestos de cabeça e mãos fez-se entender. E a guitarra do avô Júlio lá se foi. José de Carvalho, 84 anos, de Maia. Se dizemos a idade da senhora, José de Carvalho, 84 anos, é não só porque é uma belíssima idade, mas também porque ela faz parte de um grupo do Centro Cultural da Maia, um grupo intitulado Português Vivo, do qual uma senhora chamada Graça Franco é professora, e que tem sido um grupo extraordinário em que as pessoas se reúnem para escrever histórias da sua vida, precisamente. E, sim, e a Graça Franco enviou-nos um e-mail a agradecer as histórias e a dizer que têm sido úteis não só para ela, como também para os seus alunos. Fica aqui o desafio para todos os alunos do Centro Cultural da Maia, do Português Vivo. Mandem-nos as vossas histórias. Temos o maior prazer em lê-las aqui na Antena 1. Exatamente. Até amanhã. Até amanhã.